especialmente para aquelas pessoas que gostam de relíquias, viu? Puxa, Binho! É Mari Show! Farmácia Economize Mais, onde colher vibrante. Dentro da pele de um leão se esconde um coração que sobretudo é humano. Mesmo que pareça vulgar, mas às vezes pode chorar quando o amor traz engano. Amada minha, você é tão fria, eu tô te querendo. Amada minha, enquanto eu brilho, cê vai me esquecendo. Juro que eu não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. Sobretudo é humano. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar e o amor traz engano. Amada minha, você é tão fria, eu tô te querendo. Amada minha, enquanto eu brigo, cê vai me esquecendo. Juro que eu não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder